Olá! Bem-vindos a mais uma análise focada aqui com a gente. Hoje o tema é, crucial: a busca pelo primeiro emprego. A gente está com um artigo ótimo aqui do Camilo Carvalho, lá da Prepara Cursos, que mapeia os deslizes bem comuns, sabe? Aqueles que podem custar a vaga. Vamos dar uma olhada nisso? Ah, e antes de mais nada, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Ajuda bastante a gente a continuar. Bom, o artigo destaca cinco erros que ele chama de fatais. A ideia central parece ser assim: que o nervosismo é super normal, esperado até. Mas a falta de preparo, essa sim pode ser um problema sério. Exatamente. O nervosismo, ele até mostra que a pessoa se importa, né? Que aquela oportunidade é valiosa. Mas o despreparo, ele pode ser lido de várias formas pelo recrutador. Tipo, falta de interesse, talvez desorganização. Com certeza. Vamos ver o primeiro ponto que o artigo levanta: a falta de conhecimento sobre a empresa. Pois é, parece básico, né? Mas o artigo diz que é um erro grave, recorrente. Não dá aquela pesquisada na história, missão, valores. Passa uma imagem de desinteresse total, né? Total. E, assim, vai além só do interesse superficial. Mostra a falta de iniciativa, sabe? E até de pensamento estratégico. Porque conhecer a vaga, conhecer a empresa, permite que o candidato comece a conectar as próprias habilidades com o que a empresa precisa de fato. Entendi. Não é só decorar o Quem Somos do site. Não mesmo. É sobre demonstrar comprometimento ali, desde o início. Mostrar que você entende onde está pisando e como pode agregar. Certo, faz sentido. O segundo ponto: não saber falar sobre si mesmo. Ah, insegurança. Essa bate forte na primeira entrevista, imagino. Bate mesmo. É um desafio. O artigo sugere treinar, né, como apresentar as experiências da faculdade, os cursos que fez, até atividades extras. Sim, é a habilidade de construir uma narrativa sobre você. Não é ser arrogante, de jeito nenhum. É ter autoconsciência. É saber articular o que você já fez, o que aprendeu, de forma clara e objetiva. E a postura conta muito aqui também, né? O artigo menciona isso: contato visual, calma. Fundamental. A comunicação não verbal. Às vezes fala mais alto que as palavras. Transmitir confiança, mesmo estando nervoso por dentro. Ok. Aí vem um ponto duplo no artigo: fala mal de experiências passadas e se atrasar. Parecem coisas diferentes, mas. É, podem parecer, mas acho que tem uma raiz comum, sim. Ambos tocam na questão do profissionalismo e do respeito. Como assim? Bom, criticar antigos chefes, colegas, empresas, isso quase sempre pega muito mal. Soa como imaturidade, sabe? Falta de ética profissional, talvez. É um tiro no pé, né? Com certeza. E o atraso? Bom, aí é um sinal bem claro de desorganização, de falta de respeito pelo tempo do outro, pela oportunidade que está ali na sua frente. Entendi a conexão. É sobre como você se apresenta e gerencia suas responsabilidades. Exato. O foco, como o texto bem coloca, tem que ser no aprendizado que você tirou, mesmo de situações ruins, e nos seus objetivos para frente. Perfeito. Quarto ponto: vestimenta inadequada. A primeira impressão, ela ainda conta muito, pelo visto? Conta. E muito. Reflete o entendimento que o candidato tem do ambiente profissional, né? O respeito pela formalidade da situação. Mesmo em lugares mais informais hoje em dia. Mesmo assim, o artigo sugere uma coisa interessante. Na dúvida, peque pelo excesso de zelo. Uma roupa limpa, bem passada, talvez um pouco mais formal, discreta. Cabelo arrumado, maquiagem leve para quem usa. Esses detalhes também são mencionados. Sim, é demonstrar cuidado, seriedade com aquele momento. Não é sobre um código de vestimenta super rígido, mas sobre mostrar respeito. Entendido. E para fechar os cinco erros, falta de perguntas ao entrevistador. Essa eu confesso que me surpreendeu um pouco. A gente tende a achar que o candidato está lá só para responder, né? É um pensamento comum, mas é um erro. A entrevista é, ou deveria ser, uma via de mão dupla. Preparar algumas perguntas pertinentes sobre a cultura da empresa, sobre o dia a dia da função, as expectativas. Isso mostra tanta coisa. Tipo. Mostra iniciativa, engajamento, pensamento crítico. Mostra que o candidato não está ali só para conseguir qualquer emprego. Ele está avaliando a empresa também, buscando um bom encaixe mútuo. É um sinal de proatividade muito valorizado. Interessante como esse último ponto conversa com o primeiro sobre pesquisar empresa, né? Exatamente. Ambos indicam se o candidato tem uma postura mais ativa ou passiva no processo seletivo, se ele está realmente interessado em construir algo ali. Então, resumindo a ópera, pesquisar a fundo a empresa. Uhum. Saber se apresentar de forma clara e confiante. Isso. Evitar a todo custo falar mal do passado e, claro, chegar na hora. Pontualidade é chave. Se vestir de forma adequada ao contexto. Cuidado com a imagem. E, por fim, ter perguntas inteligentes na manga. Essencial. Parecem dicas simples quando a gente lista assim, mas que fazem uma diferença enorme, principalmente para quem está começando. Com certeza. No fundo, todos esses pontos convergem para uma coisa só. Demonstrar profissionalismo, interesse genuíno e autoconsciência. São aspectos que, na verdade, vão além da primeira entrevista. São para a vida profissional toda. Fica, então, aquela reflexão, né? Como é que a gente junta toda essa preparação, todas essas dicas, sem perder a autenticidade? Para não parecer um robô que só decorou o script, sabe? É um inequilíbrio delicado. Um ótimo ponto para se pensar. Talvez o segredo esteja em preparar os o-quês e os porquês, mas deixar o como fluir mais naturalmente no momento. Gostei. Bom, curtiu essa nossa análise de hoje? Quer continuar explorando esses temas com a gente? Então, não perde tempo. Se inscreve agora lá no Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Assim você não perde nada. Valeu pela companhia e até a próxima.